Muito couro pra elas. Do jeito que elas estão acostumadas a ouvir, porra. É o Jé que sabe, porra. Tá cansada de saber, né, filha da puta? Novinha da caixa. Ei, novinha. Você mesmo, vai. Novinha da caixa, você mesmo, amor. Vai, transa, transa, transa. Vai, transa com envolvido. Vai, transa, transa, transa. Vai, transa com envolvido. Prende essa buceta no quietinho foragido. Prende essa buceta no alfa foragido. Prende, acende. Essa buceta no alfa foragido. Vai, GFDC, o alfa do Mandela. Mirela, o alfa do Mandela. O alfa do Mandela. O alfa do Mandela. Mirela, o alfa do Mandela. Se é o GFDC, o alfa do Mandela. Dela, o alfa do Mandela.